Se o vento não mudar, vou dar até sentir que há uma razão para crer que é bem melhor existir. Eu sei, viste a canção.